São 20h54 da capital espacial do Brasil. Eu lembro para você que hoje na primeira partida da série decisiva do primeiro turno do Campeonato Norte Rio Grandense no Machadão, América e ABC empataram em 2-2, anotando Marquinhos e Baíca para a equipe do América, Galeguinho e Vanberto para a equipe do ABC. Arbitragem de Alberto Batista de Carvalho e a renda de 463.770 cruzeiros para 6.460 pagantes. O novo jogo será realizado na quarta-feira ainda entre as duas equipes para saber quem é quem em relação ao campeão do primeiro turno. E na partida preliminar pelo campeonato de júniores, Alecrim e Atlético empataram em 2-2. E falando em Alecrim, confirmando mais uma vez que o Alecrim jogou amistosamente em Ceará Mirim, na cidade dos Três Canaviais. Empatou com o Ipiranga em partida de costa, como já informamos, pelo marcador de 1-1. Expedito contra os 11 do primeiro tempo para o Alecrim e é Dilson Saranda, aos 44 do período complementar para a equipe do Ipiranga. Você ficou em dia com o mundo dos esportes, conferindo o grande placar da sala nacional e internacional do Estreito de Ouro. Obrigado, torcedor, pela audiência e até uma outra grande jornada esportiva.